De Fernando Vieira aconteceu poesia. A poesia não é tão rara como parece. Na mais ínfima das coisas, a poesia acontece. Aconteceu poesia quando nos teus olhos cor do céu vi um pedaço de céu que me cabia. Aconteceu poesia quando as tuas mãos numa carícia vaga moldaram no meu rosto o ar da angústia que o tempo não apaga. Aconteceu poesia quando nos teus olhos cor do céu vi um pedaço de céu que me fugia. Até no dia em que morreste, mãe, aconteceu poesia.